Franco Salvador, boa noite. Boa noite, no meia. Tá passando, estando baixado, Salvador. Boa noite, no 8 no meia. Tráfego revistado, ajuste no 07. Pouso autorizado, pista no 0. Vento 160 graus, 08 nós. Nada, não pouso nada. Boa noite. 1994, visual com o Boeing da companhia final, pista no 0. Afirmo. 1994, após a passagem do tráfego que pousa ali, mantém pista no 0. Após a passagem ali, mantém pista no 0. Vamos lá, 994. Qual o hotel tem condições de decolar a partir da intersecção Delta? Eu, perdão, eu não copiei. Eu não saberia precisar, senhor. Vou ter que checar a carta. Para o táxi Gol 1896, 163 a bordo, 2 horas e 40 e alterna Fortaleza. Copiado, noite no meio autorizado, Indy Alpha, tem o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 07, chame pronto para o lugar de ponto de espera 10, senhor. Gente, livre táxi via Indy Alpha, vamos ver o ponto de espera no 0, Gol 1896. Boa noite no meio, no solo aos 37, libera a pista próxima à interseção à direita, mantenha na Alfa antes daquilo, senhor aguardando para novas instruções. Quase igual à direita, Alfa antes daquilo, aguardando para novas instruções, 190, 18 no meio. Tango Alfa Hotel, tem autorizado o táxi parte 3, quilo, Alfa e Delta, chame na Delta para ingresso o Tango Alfa Hotel. Autorizado a decolar, pista no 0, vento no 60 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem no 0, Gol 1994. Hotel até a Delta está autorizado, senhor. Até a Delta autorizado, chame no ponto de espera do Delta, tem um bom hotel. No 8, 1 no 6 da Golda é presente até antes da Juliette, senhor, autorizada. Antes da Juliette, informa, Gol 1896. Gol no 994, decolou aos 39, chame agora o controle Salvador em 120, 8, bom voo. 208, bom dia. Boa noite, 96, ponto de espera da 10. Sete, quanto tempo ponto de espera no 896? Mantendo ponto de espera. O Tango Alfa até o pronto para a decolagem? Vai Poca. Poca 350, voo no 994. Do 99, ajuste no 097. O voo no 896 foi protelado, senhor, devido ao tráfego, agora autorizado a decolar, se é transporte de enfermo, ok? Ah, sim, sem problema. Voo no 896. No 714, só mais um minuto para a cópia, chame pronto para o posto de estacionamento, agora no 714. Eu tenho autorizado o posto de estacionamento. Correção, vai chamar para o posto de estacionamento, voo no 714. O senhor teria autorização a saída do 714? No 714, Puca, chama direto. O Cajão, grato. O 1896, o tráfego já iniciou corrida, a linha mantém pistão no zero, senhor. Gente, a linha mantém no 1-0, 1-0. Tango Alfa Hotel Degloss 41, chame agora o controle de Salvador em 1-20-8, tenha um bom voo. 208, grata aí amigo, Tango Alfa Hotel. Voo no 714, pronto para a cópia. Afirmou no 714. Voo no 714, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 230, Golf 677. Decola da pista no 0, curva esquerda, subida Puca, Jamoracaju. Controle 1-20-8, transponder 5576, voo no 714. Autorizado Aracaju 230, nível Golf 677, aerovia, decola da 10 com curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 1208, controle 5576, o transponder, voo 1714. 5576, contagiamento correto, voo no 714, total 5, chame pronto para o push back acionamento. Deixa pronto, voo 1714. Tem livre push acionamento, chame táxi no 714. Primeiro posicionamento, voo no 714. O gol no 816 observará o Boeing Company efetuando, iniciando agora o pushback no portão 5. Após o pushback finalizado, do mesmo autorizado ingresso para o portão 04 ou no 816. Atento e visual puxando 05, quando a terminada do pushback está autorizado para o 04, gol no 816. Voo 1896, o vento é de 1-70-09-90-07, autorizado a decolar pista no 0. Decolou aos 4-4, chame agora o controle de Salvador em 1-20-8, tenha um bom voo. 208, obrigado. Boa noite, gol no 896, na 6, gol no 896, contato radar, nível 370, sai da Puca. 370 na Puca. controle Salvador, é o Papa Rodão Tango Hotel, autoriza a Proa de Léo. Aguarde Tango Alfa Hotel. Tango Alfa Hotel da presente, vai direto Léo. Direto Léo, Tango Alfa Hotel. Gol no 994, Sam Recife, 12685, alterne 12545. Recife 2685, 2545, gol no 994. Salvador, gol no 714 para o táxi, 158 a bordo, 1h50, até na Recife. Recife, confirme somente a autonomia? 1h50. Copiando, 0150, o senhor tem táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 017. Chame quanto foi do código de ponto de espera pistando 0, gol no 714. Teve táxi via Pátio Índia para o ponto de espera da 10, ajuste 10017, gol no 714. Torre, o voo 1794, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Voo 1794, autorizado a linhagem de decolar, pista no 0, vento no meio 0 graus, meia dúzia de nós. Além de decola da 10, voo 1794. Salvador, muito bom dia, TAM 3520, informação Delta. TAM 3520, bom dia, vou direto Duna, desça para 2000 pés, que negão no 017, reporte estabilizado. Poderia ser o Sierra Vitor 366 para o final do LS, isso? Autorizado. Autorizado, 366, desce para 2000.1017. Muito obrigado. Gol no 896, chame Recife no 2685, alterne 12545. 2085, 2545. Muito obrigado. No 4 do Golo 51, chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 08, gol 7 no 4, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, gol 7 no 4, Fuca, Aracaju. Bom dia, gol 7 no 4, contato radar, só nível 230, voa Jamo. Voa do Jamo, dá presente, ascensão 230, 7 no 4. Tango Alfa Hotel, chame Recife, 1251, alterne 13325. 1251-3335, Tango Alfa Hotel. Gol no 714, Sami Recife, 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5-4-5. 685-2545, gol no 714, bom dia. Localizador visual com a 10, está 3520. Sim, está 3520, complexo final, Sami Torre, 1895. 1895, muito obrigado e até amanhã. Nada, até. Torres Salvador, muito bom dia, tá 3520, longa final da pista 10, baixar a casa, visual. Dito 3520, tráfego avistado, ajuste no 0 no 7, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento no 50 graus, 099, 3520. Livre, pouso 3520, baixar a chegada.